¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, ouvintes. Bem-vindos a mais um Friday Night aqui na Rádio Antena Web. Tudo bem convosco? Preparadinhos para mais um fim de semana em grande? Pois é, pois é. Hoje o Friday Night é mais Saturday Night, já que se iniciou apenas às 2 da manhã. Mas enfim, vamos chegar até às 4. Beijozinhos, foi curtir grandes músicas. 120 minutos, sabem de quê? The Eurodance dos anos 90. Pois é, hoje vai ser a pura da loucura. Hoje nós vamos começar com FR Connection e o tema Listen Up. Ainda para ouvir também a grande música dos Eurodance. É precisamente um grupo que fez algum sucesso na década de 90. Também teve uma passagem rápida pelo mundo da música. Os Eurodance, que nos trazem Let's Celebrate. Vamos acabar com música espanhola, Perdóname, a música de Fanny Cabello. E ainda para ouvir também GM, o tema Quiero Volar. É assim que vamos fechar a primeira sequência de 6. É verdade, hoje vamos ter 6 sequências de 5 músicas para curtir durante 2 horinhas. Estão preparados? Posso lançar a contagem? Aí vai ela! 5, 4, 3, 2, 1. Let the rhythm set you free. Let the rhythm set you free. Let the rhythm set you free. Let the rhythm set you free. Relax your mind and enjoy this ride. somewhere that you've never been before. Somewhere that you're always looking for. deep within my soul. Dancing to the rhythm makes me lose control. We'll be right back. fantástico tu amor, mírame, qué fantástico el amor de todos modos, por todo lo que da, se queda en ese bar. bem convosco mesmo, mais energia por aí. Então preparem-se. Eu espero sinceramente que a energia por aí seja a subir. Sabem porquê? Porque nós agora vamos ter aqui uma sequência de 5 músicas impecável. É verdade, são 5 grandes sucessos da década de 90 da Hero Dance. Vamos ter, por exemplo, a nossa querida Gloria Estefan com o tema Turn the Beat. Grande som este para iniciar mais uma sequência de 5 músicas no Friday Night desta noite. Vamos ainda ficar com Anytime dos Obsession. E depois, vocês não fazem ideia, Dominator at Nuke com Nana. Grande música, quem é que não se lembra desta? E ainda para fechar, a música do The Hard Kit, Where Is My Man. É a pura da loucura em mais uma edição do Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1... Love to hear her passion.

De volta. Acabamos de ouvir Where Is My Man, The Earth Kit. Tudo bem convosco? Sabem quantos graus estão no estúdio hoje? 45, é verdade. Temperatura muito alta por estes lados, mas a energia não para. A energia não para, é sempre a subir. Agora vamos ficar com Provocation, no tema I Need Your Love. Vamos ficar também com Real McCoy. Vamos ter Magic Affair. E vamos fechar com uma grande música. A música dos Positive. Peace, Love and Happiness. Paz, amor e felicidade. Pois muito bem, é assim que vamos fechar a terceira sequência de 5 músicas. Já estão preparados? Já descansaram um bocadinho? Já recuperaram assim o fogo? Posso lançar a contagem? 5, 4, 3, 2, 1, e aí vai ela! 5, 4, 3, 2, 1. Friday Night. Energy of Light. Energy of light. Energy of light. The bio,

Love. mais longa noite de 25 de junho de 2011. E já agora, eu há pouco eu tenho vindo a dizer que são 6 seleções, mas não são, são 5 apenas. Pois é, são 5 seleções. É como ao costume, não é? Mas mesmo assim, ouvintes, ainda há muita energia para deixar cá para fora. Ainda há muito para saudar, ainda há muito para bailar, ainda há muito para fazer 30 por uma linha, como eu costumo dizer. Ora bem, música dos anos 90 hoje vai ser assim até ao final da nossa edição do Friday Night. E vamos ficar com a JK e o tema My Radio. My Radio é Radio and you know have. Vamos ficar com Isa B, Good For You. Ainda para mim também Zoom com Rhythm of Life. Vamos ficar também com Tabu e o tema I Dream of You Tonight. E depois, para fechar, a música dos Magic Affair novamente com Words of Freedom. Aliás, World of Freedom, assim está correto. São as próximas 5 músicas de mais uma edição de Friday Night. Vou lançar mais uma contagem, a terceira desta noite, e depois vou voltar para as despedidas. Até já! 5, 4, 3, 2, 1. hands in the air when I said so. Make you move on my track automatic. Feel the beat, it will give you something to get dumb. Yeah.

Pessoal, chegamos ao final de mais um Friday Night. Espero sinceramente que tenham gostado. Espero que para a semana voltem também, tal como eu. Espero voltar e à meia-noite, certinhas, e não às 2 da manhã, como hoje. Ora bem, vamos fechar com mais uma sequência de 5 músicas. E se vocês pensavam que já acabou, se pensavam que agora é só música para dormir, nada disso, porque as energias vão continuar em alta aqui no Friday Night até ao último segundo. Vamos ficar com um tema que dá pelo nome de You Bring Me Love. A música é dos Nevada, grande som. Vamos ainda ver também os Night People. Vamos ainda ver também os Odyssey. Vamos ficar com Power People e o tema Kiss the Beat. E sabem com qual é que vamos fechar? Vamos fechar com o tema de Prince Idol e Mark e Mark, o tema Happy People. E porquê que eu escolhi esta musiquinha para o final? Porque eu costumo dizer no finalzinho de cada programa que espero sinceramente que sejam muito felizes, que sejam happy people e que aproveitem ao máximo estas energias tão positivas do Friday Night. Eu vou voltar para a semana, espero que à meia-noite, e conto com vocês também desse lado para mais uma edição sempre a dar-lhe. Fiquem bem, bom fim de semana e até ao próximo Friday Night! mais música na antena web. Take me into the light, it's shining through the night. Take me into the light, why don't you hold me tight? Take me into the light. No more. Trans that still, you can't dance no more. dance no more. No more. Thank you. still positive. I've seen enough, so yo, I gotta give. And shit, TCU, believe me, you kid, I'm living proof that the street life ain't hype, it's propaganda. You only get what the men will come and hand you, and they'll send you a phony dream. Find happiness and then you're the cheat. Vamos ao viaje para buscar